A paz do Senhor, irmãos, que a graça, o amor e a paz e a alegria do Senhor seja com cada um de vocês e com vocês permaneçam. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do livro de Jeremias. Hoje nós vamos ver o capítulo 2. É um capítulo um pouco mais extenso, mas eu gosto de ler todo o capítulo porque eu creio que a palavra de Deus, ela tem poder por si só. Então, só o ouvir a palavra de Deus, ela causa um impacto nas nossas vidas. Não precisa se falar nada, é só ouvir a palavra do Senhor. É claro que depois vou fazer alguns comentários, mas eu vou ler o texto e gostaria que você prestasse bastante atenção, pois é um texto muito bonito, é um texto muito rico. É um texto onde fala da apostasia de Israel, onde nós também podemos dizer que é um texto sobre a nostalgia do Senhor. O Senhor tendo saudade do tempo em que Israel era fiel a ele e seguia com ele e o acompanhava e o obedecia. Diz assim a palavra do Senhor, capítulo 2 de Jeremias. Eis que a mim chegou a palavra de Yahvé ordenando: Vai e proclama aos ouvidos de todos em Jerusalém o seguinte: Eu me recordo bem do profundo e leal amor com que minha noiva, nos tempos da tua juventude, como recém-casados, estava apaixonada por mim e me seguias pelo deserto, por uma terra árida e ainda não semeada. Ora, Israel, meu povo, era sagrado para com Yahvé, como as primícias de sua colheita. Todos aqueles que se atreviam a devorá-lo eram considerados agressores e culpados, e, portanto, desgraça os perseguia até puni-los. Palavra do Senhor. Portanto, ouve a palavra de Yahvé, ó casa de Jacó, todos os clãs da comunidade de Israel. Assim diz o Senhor: o que encontraram os vossos pais de injusto em mim ou em minhas atitudes, para que se afastassem da minha pessoa e partissem em busca do nada, do vazio, tornando-se eles mesmos nulos e sem sentido? Ora, eles me questionaram: Onde está Yahvé, que nos fez sair da terra do Egito e nos conduziu pelo deserto, por uma terra de estepes e barrancos, por uma terra seca e de trevas, por uma terra que ninguém atravessa e na qual o ser humano não tem condições de viver? Entretanto, eu vos trouxe para uma terra fértil, a fim de que alimentasseis e aproveitasseis de todos os seus bons frutos e bens. Contudo, vós adentrastes e profanastes a minha terra e tornastes a minha herança abominável. Os sacerdotes não indagaram por Yahvé. Os intérpretes da Torá, da lei, do Sandarim, a manutenção das ordenanças, nem me reconheceram. E os líderes do povo se rebelaram contra a minha pessoa. Os profetas pregaram em nome de Baal, seguindo deuses imaginários e inúteis. Por isso, eu novamente os acuso em juízo, declara Yahvé, e farei denúncias também contra os filhos de vossos filhos, diz o Senhor. Atravessai, pois, o mar até o litoral das ilhas de Quitim, Chipre e Vede. Mandai inquirir aos beduínos em Quedar, Arábia, e considerai atentamente, observai se já aconteceu na história dos povos algo assim. Acaso há notícias que alguma nação tenha trocado seus deuses? E eles, na realidade, nem sequer são deuses. Contudo, o meu povo trocou a minha glória por um punhado de deuses nulos e inúteis. Espantai-vos disso, todo o universo. Ó céus, horrorizai-vos e abismai-vos profundamente com tal atitude, declara Yahvé. O meu povo cometeu dois crimes. Eles me abandonaram a minha própria fonte de água viva e tentaram cavar as suas próprias cisternas, poços rachados que não conseguem reter a água. Porventura, Israel, meu povo, nasceu para ser escravo ou um simples servo nascido na casa de seu senhorio? Ora, então por que foi que se tornou uma frágil presa de leões que rugem e urram contra ele? Reduziram à desolação a sua terra, suas cidades foram queimadas e as deixadas completamente desoladas e desertas. Até mesmo os homens de Nofe, Mênfis e Tanfes, Danfes, racharam-te a cabeça. Ora, não te aconteceu tal desgraça por teres abandonado a Yahvé, o teu Deus, no tempo em que te conduzia pelo caminho? Agora, pois, que te adiantará ir para o Egito beber as águas do Nilo? Ou que te valerá ir à Síria beber as águas do rio Eufrates? O teu crime te perseguirá, a tua maldade te castigará e a tua rebelião te punirá. Vê, portanto, compreende logo como é horrível e amargo abandonar Yahvé, o Senhor teu Deus, e não preservar o seu amor reverente por mim, palavra do Senhor. Desde tempos antigos eu quebrei o teu jugo, despedacei as correias das tuas cadeias, mas tu declarastes: não servirei a ti, e sendo assim, em toda colina elevada e debaixo de toda árvore frondosa, tu adulteravas e deitavas como uma prostituta. Eu a plantei como uma videira excelente, de semente absolutamente pura. Como pudeste te deixar transformar numa parreira podre e selvagem? Ainda que laves com salitre e com muito sabão, a mancha da tua iniquidade permanecerá gritando diante de mim, declara o Eterno Yahvé. Como podes alegar que não te profanaste e que não corristes atrás do Deus Baal e seus ídolos? Reflete sobre a tua atitude no vale e reconhece o que fizestes. És, portanto, como uma camela jovem e arisca que corre para todos os lados, como uma jumenta selvagem habituada ao deserto que no ardor do seu cio sorve o vento. Quem será capaz de frear a tua paixão? Os machos que te procuram não precisam se cansar, porque logo encontrarão o que está no mês do, a, que está no mês do cio. Não permitas que teus pés sejam esfolados, nem que a tua garganta fique seca, mas tu alegas: não tem jeito, eu estou apaixonada pelos deuses estrangeiros e continuarei correndo atrás deles. Como se envergonha o ladrão que é apanhado em flagrante, assim a casa de Israel ficará envergonhada, seus reis e oficiais, seus sacerdotes e profetas. Pois todos se curvaram diante de um pedaço de madeira e declararam: tu és meu Abba, Pai, e uma lasca de pedra tu me geraste. Assim voltaram para mim as costas e não a face, mas na hora da adversidade clamam: ergue-te em nosso favor, salva-nos por misericórdia. E nesta hora, onde estão os deuses que fabricastes para cultuar? Que se levantem eles, e que se é que podem vir em teu socorro e te livrar em teus momentos de angústia e desespero. Afinal, teus deuses são tão numerosos como as tuas cidades, ó Judá. Por que lanças contra mim tuas críticas e acusações? Vós todos vos rebelastes contra minha pessoa, afirma o Senhor. Em vão castigueis vossos filhos. Eles não compreenderam nem aceitaram a correção que lhes ministrei. Vossa espada tem destruído os vossos próprios profetas, como um leão selvagem e sanguinário. Vós dessa geração, vede e considerai atentamente o que diz a palavra do Senhor. Tenho sido um deserto para Israel, um lugar tenebroso e inóspito. Então, por que o meu povo me despreza, exclamando: eis que assumimos o controle das nossas vidas? Não mais nos sujeitaremos a ti, tampouco te seguiremos? Porventura, se esquece uma jovem das suas joias ou uma noiva de seus adornos de núpcias? No entanto, meu povo há muito tempo não se lembra mais da minha pessoa, sabe correr atrás das suas paixões com tanto ardor e eficácia que até as prostitutas és capaz de ensinar com teu modo de proceder. Até as orlas da tua roupa encontra-se o sangue dos cadáveres dos pobres inocentes que não foram surpreendidos arrombando casas. Mas apesar de tudo isso, ainda alegas: eu sou inocente, ele não pode estar tão irado comigo. Todavia, eu determinarei tua sentença e punição, porquanto não te arrependestes e ainda alegaste: eu não pequei. Que leviandade da tua parte mudar assim tão fácil de caminho. Eis que ficarás decepcionada com o Egito e mesmo do mesmo modo que te frustrarás com a Síria. Dali também sairá as mãos ali dali, desculpa. Dali também sairás com as mãos na cabeça, pois Yahvé, o Senhor, rejeitou aqueles em quem depositas a tua confiança. Não receberás qualquer ajuda efetiva da parte deles. Palavra do Senhor. Amém. Queridos, esse texto é um texto muito bonito, é um texto poético, é um texto em que Jeremias apresenta a história de Israel, parte da história de Israel, da apostasia de Israel, do abandono de Israel, do abandono de Judá, na verdade, né? Porque Israel, os reinos já tinham sido separados, Israel estava ao norte, já tinha caído um século antes sob o domínio da Assíria, e agora Judá, a que restava, ainda em pé em Jerusalém, com a sua cidade santa, estava agora prestes também a cair na mesma desgraça que havia caído a parte do norte de Israel sob o domínio da Síria. Eles cairiam sob o domínio de Nabucodonosor. Mas por que isso aconteceu? Não aconteceu à toa, não aconteceu por acaso. Não foi o acaso que levou Nabucodonosor a conquistar, não foi pela sede de conquista, pela sede de sangue, pela sede de poder unicamente que Jerusalém caiu sob o seu domínio. Na verdade, a palavra vai declarar que Nabucodonosor foi usado como chicote nas mãos do Senhor contra Judá. Nós vamos ver isso mais à frente no livro de Jeremias, porque o povo caiu, a cidade caiu, a cidade santa foi destruída, seus muros foram derrubados, as suas portas foram queimadas, o seu templo foi destruído, não por qualquer coisa, não porque Nabucodonosor simplesmente quis destruir aquela cidade, quis destruir Judá. As suas cidades não foram destruídas à toa, mas foram destruídas por causa do pecado do povo, por causa do pecado do povo, dos sacerdotes, dos profetas que não profetizavam mais por Yahvé, mas sim por Baal. Então era um povo que foi após a nulidade dos ídolos. Eles seguiam os ídolos como deveriam, na verdade, quando na verdade deveriam seguir o Senhor. Eles abandonaram o Senhor e ainda diziam que não tinham abandonado. Porque o que acontecia em Israel? As festas, na hora das festas, as festas de comemoração, a Páscoa, a festa das cabanas, as festas típicas e as festas perpétuas que estão descritas lá no livro da lei, essas festas eram observadas. Eles faziam as festas, eles observavam e eles festejavam e achavam que estavam fazendo certo. Eles festejavam ao Senhor, festejavam agradecendo ao Senhor, porque o Senhor os tinha tirado do Egito com mão forte, mas ao mesmo tempo adoravam aos outros deuses e diziam que isso não tinha problema. Para eles não havia nenhum problema em adorar a Javé e adorar aos outros deuses. Era como se isso fosse coisa normal, quando na verdade é impossível. A palavra de Deus vai dizer, Jesus vai dizer que é impossível adorar a dois senhores. Ou adorarás a um, agradarás a um e vai fazer com que o outro seja deixado de lado, ou adorarás o outro e o outro será deixado de lado. Não poderás amar a Deus e as riquezas, assim como Israel não podia amar a Baal e amar ao mesmo tempo a Deus, amar aos balaíns e amar ao mesmo tempo a Deus. Da mesma forma, nós hoje não podemos amar a Deus e amar as riquezas, amar as coisas deste mundo, porque a palavra vai dizer que onde estiver o teu coração, aí estará o teu tesouro, aí estará a tua vontade, aí estará aquilo que você realmente se apega, aonde você realmente deposita a sua confiança. Nós devemos depositar a nossa confiança no Senhor, porque o Senhor é o Criador dos céus e da terra, é Ele que cuida de nós, é Ele quem nos criou, é Ele quem nos protege, é Ele quem nos dá vida, é Ele quem nos sara, que sara as nossas feridas, que sara as nossas enfermidades, porque é isso que nos diz o profeta Isaías. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ele levou sobre si as nossas enfermidades e por causa das suas pisaduras nós somos curados. Aqui nós vemos que Israel está como uma noiva, Deus dizendo e Javé falando dela, lembrando dela quando ela ainda era jovem, quando ela ainda seguia ele pelo deserto, após sair do Egito, ainda que tenha havido algumas rebeliões de algumas pessoas, tenha havido pecado entre o povo, mas o pecado era destruído e as pessoas voltavam-se para Deus e seguiam a Deus. E aí o texto vai dizer que eles seguiam a Deus por uma terra onde não se planta, onde não se caminha, onde nenhum homem podia viver, mas Deus os guiou por essa terra árida e com mão forte. E a palavra de Deus vai nos dizer que durante o dia havia uma coluna, uma nuvem sobre eles, protegendo-os do sol, protegendo-os do calor forte do deserto, e levando-os e conduzindo-os na direção que deviam andar. E à noite havia uma coluna de fogo enorme à frente deles, também os aquecendo e também os guiando, conduzindo de maneira que eles podiam caminhar de dia e de noite. Não tinha horário para eles, porque o Senhor era com eles, o Senhor estava presente com eles, o Senhor estava atento às suas necessidades, não os deixava passar calor, sofria muito calor no deserto, porque durante o dia o deserto faz muito calor, porque o sol é intenso, e à noite faz muito frio, porque à noite sopra um vento gelado no deserto. Mas eles não sentiam o calor durante o dia, porque havia uma nuvem sobre eles, e à noite havia uma coluna de fogo que os aquecia e os guiava. E o Senhor os guiava, e eles foram conduzidos durante 40 anos por aquele deserto, até adentrarem a terra árida, a terra fértil, até deixarem a terra árida e adentrarem a terra fértil, a terra que havia alimentos, frutos saudáveis, frutos bons. Vocês se lembram dos espias que foram enviados para ver a terra, quando Moisés mandou os 10 espias, os 12 espias para avistar a terra, para conhecer a terra, para fazer reconhecimento da terra e trazer de lá um fruto da terra para que eles pudessem ver o que tinham na terra. E o texto vai dizer que para trazer um cacho de uva, eles colocaram o cacho de uva numa vara e 2 homens o carregaram, porque tamanho era, de tão fértil era a terra, que os seus frutos eram enormes, seus frutos eram super saudáveis, saborosos e agradáveis. Então o Senhor preparou para eles o que tinha de melhor, o que tinha prometido a Abraão, o que tinha prometido a Isaque e a Jacó, o que tinha prometido a todo o povo. Deus cumpriu a sua promessa, mas o povo, na hora de cumprir a sua promessa, que era simplesmente de seguir o Senhor, era seguir o Senhor para ter o melhor da terra, para ter o melhor, para ter a abundância que a terra podia dar. Eles recusaram e foram após outros deuses. Na verdade, o erro começou não, e o texto vai dizer o que fizeram os seus pais. Porque eles estavam colhendo ainda fruto da desobediência dos pais quando entraram na terra, que desde os tempos de Josué, quando eles entraram na terra, eles já entraram e começaram a adorar outros deuses, porque havia uma ordem do Senhor: quando adentrarem a terra que eu vou dar, a terra espaçosa e fértil, exterminai tudo o que há, não deixai nada com vida, exterminai tudo e comece tudo do zero, comece tudo novo. É vocês e o que eu dou, a herança que eu dou, o povo da terra, porque aquele povo já me chegou, eles já me, eles, eu já não consigo mais olhá-los, eu não consigo mais observá-los, eu não consigo mais vê-los por causa do seu pecado e da sua desobediência. Eles chegaram ao limite do seu pecado, então destruí-os todos. Mas Israel, quando adentrou a terra, não fizeram isso. Eles destruíram parte dos povos, mas parte não. Fizeram até aliança com algumas nações. E isso veio a ser causa de presa, foi presa para eles. Foi uma armadilha para eles, porque eles começaram a ver a religião que eles seguiam e começaram a fazer as mesmas coisas. Imagine vocês. O povo de Javé, o povo escolhido por Javé, que separado por Javé para ser exclusividade de Javé, para ser abençoado por Javé, para ser alimentado por Javé, oferecendo culto a Baal, a ponto de chegar a oferecer crianças em ofertas como oferenda, ao Deus Baal, porque era isso que fazia. O culto ao Deus Baal era um culto onde se oferecia crianças em sacrifício. Israel chegou a fazer isso. Israel chegou a fazer esse absurdo, além de se prostituir, porque havia o culto, da prostituição sagrada, e eles também se prostituíam. E aqui o texto vai dizer que aquele que procurava a parceira, a jumenta para se prostituir, nem precisava se cansar, pois logo encontrava a que estava no cio, a que estava pronta a se deitar com ele e a se prostituir. Israel se prostituiu de todas as formas. E aqui Deus então vai dizer: olha, não tem jeito mais. Chegou a hora do juízo, chegou a hora de acertarmos as contas, chegou a hora de fazermos com que as coisas voltem ao seu devido lugar. Vocês receberão a punição. Vocês que eu separei para ser meu povo, uma vide excelente, plantei, cuidei, cultivei, cuidei, protegi de uma vide para que fosse uma videira boa, uma videira em que desse frutos e frutos bons, se tornou uma videira braba, uma videira podre, uma videira que não serve para absolutamente nada. E aí o Senhor vai dizer: olha, dois males causaram o meu povo. A mim me abandonaram, o primeiro mal, abandonaram o Senhor. Abandonar o Senhor é um mal que não tem tamanho, é um mal que não tem, é um absurdo tão grande abandonar o Senhor, abandonar o manancial de águas vivas e cavar para si cisternas rotas. E o texto aqui vai dizer que eles tentaram cavar cisternas, poços rachados que não conseguem reter as águas. Eles tentaram, mas não conseguiram. Eles tentaram com os deuses da terra, eles tentaram com os ídolos da terra, mas não conseguiram, porque só quem tem água viva é o Senhor. Jesus mesmo vai dizer, lembra do texto da mulher samaritana, quando Jesus encontra-se com ela e pede para ela um pouco de água, e ela vai falar para ele assim: olha, como você pode me pedir água, sendo você judeu e eu samaritana? É, ele vira para a mulher e fala: só se você soubesse quem te pedes água, tu lhe pedirias e ele te daria água viva, e você nunca mais teria sede. E a mulher fala: então me dá dessa água, me dá, porque eu quero beber dessa água para que eu não tenha que voltar mais aqui. E Jesus vai dizer para ela: olha, você beberá da água e do teu interior fluirão rios de água viva. Queridos, quem bebe da água dada pelo Senhor, do seu interior flui rios de água viva, rios de alegria, rios de festa, rios de abundância, rios que alegam, que alegram e que encharcam os lugares por onde passam. Meu irmão e minha irmã, se você é como Israel, está na condição de Israel, que abandonou o Senhor, você que talvez que foi criado na igreja, que foi instruído como Israel foi instruído e abandonou o Senhor por causa de alguma coisa que o seduziu, eu quero te convidar: volte para o Senhor, volte hoje para o Senhor. Ainda há tempo de você ser restaurado, ainda há tempo de você ser salvo, ainda há tempo de você se tornar a menina dos olhos de Deus novamente, porque o juízo ainda não chegou, o juízo de Deus ainda não se fez, Jesus ainda não voltou para estabelecer o juízo. Enquanto isso não acontecer, há esperança. Mas não deixe para amanhã, faça isso hoje, porque hoje é o dia do Senhor. Hoje é o dia que o Senhor fez. Esse é o dia de você encontrar-se com o Senhor. Hoje é o dia do seu arrependimento. Assim como como Jeremias falou para Israel e chamou Israel e chamou Judá, e Israel, Judá, Jerusalém, os seus profetas, os seus sacerdotes, todo o povo que cuidava da lei, a voltar-se para o Senhor, todo o povo, todos os pobres, ricos, governantes, sacerdotes, todas as classes de pessoas foram exortadas a voltarem-se para o Senhor, mas eles não voltaram e por isso foram levados cativos para a Babilônia. E muitos morreram, eles que eram livres, que viviam livres na terra, e uma terra fértil, uma terra de bons frutos, foi ser escravo numa terra estrangeira. E aí o texto lembra do Salmo em que diz um salmista dizendo: olha, estamos aqui numa terra estranha e penduramos os nossos instrumentos nos salgueiros. E eles pedem para nós: cantem, cantem louvores de Sião para nós. Aí eles respondem: como nós podemos cantar louvores de Sião numa terra estranha? É, numa terra estranha, não se dá para cantar louvores ao Senhor, mas, ah, querido, hoje é o dia de você voltar para a terra que mana leite e mel. Hoje é o dia de você voltar para as cisternas, não para as cisternas rotas, mas para as cisternas que retêm as águas, as cisternas cavadas pelo Senhor, as cisternas profundas onde retém águas e água em todo tempo, mesmo que seja a seca mais dura que possa ser, mesmo que você passe por períodos áridos, por período de muita aridez, por período de muita dificuldade, sempre haverá água viva para você beber, porque o Senhor te dará, porque o Senhor providenciará, Ele não permitirá que o poço seque, porque é palavra sua que do interior fluirão rios de água viva, e o Senhor é um Deus que vela pelo cumprimento da sua palavra. Não adianta ir buscar ajuda junto a outras pessoas, junto a outros povos. Aqui o texto vai dizer, e porque Israel, porque Judá estava sendo ouvindo já os rumores de guerra vindo do norte, vindo da Babilônia, e eles estavam fazendo aliança com o Egito para que o Egito os protegesse, para que os egípcios salvassem. E os egípcios prometeram fazer isso. Só que sabe o que que aconteceu? O Egito também foi destruído por Nabucodonosor. Não adianta buscar socorro fora do Senhor, não adianta buscar socorro fora da presença do Senhor, porque só há socorro em Deus, só há esperança no Senhor, só o Senhor é salvação, só Ele é fonte de água viva, só Ele é fonte eterna, só Ele tem a melhor para você, só Ele tem vida para te dar, porque Ele é a fonte de vida, porque Ele é a vida, Ele criou a vida, Ele é a própria vida. Jesus vai dizer: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Meu irmão, ninguém vai ao Pai se não for através de Jesus. Entregue a sua vida hoje a Jesus. Ou talvez você que já entregou a sua vida a Jesus, mas está como Israel, dividido entre uma coisa e outra, e presta culto ao Senhor num dia, ouve a palavra do Senhor, lê a palavra do Senhor, mas também se apega a outras coisas, coloca o seu coração em outras coisas, talvez no dinheiro, colocando o seu coração, a sua esperança no dinheiro, colocando a sua esperança em outras fontes, na família, talvez, achando que a família poderá te salvar. Eu quero te dizer, nada poderá te salvar, somente o Senhor, porque só Ele é o Salvador, só Ele é fonte, fonte, fonte de salvação. Só Ele tem o socorro para nós. Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Por isso não temeremos, ainda que o mar se agite, ainda que as correntes de água se avolumem, não temeremos, porque o Senhor está conosco, o Deus da nossa salvação, assim nos diz o salmista. Ele é a nossa torre forte, Ele é a nossa torre de vigia. É nele que nós podemos nos colocar, é nele que nós podemos subir, é nele que nós podemos depositar toda a nossa esperança, é nele, somente nele, fora dele não há esperança. Aqui nós vemos o texto dizer: Ah, como eu tenho saudade de Israel, quando Israel me seguia, quando era apaixonada por mim. Meu irmão e minha irmã, Deus hoje diz para você: Ele tem saudade de você, do tempo em que você era apaixonada por Ele, do tempo em que você o seguia, do tempo em que você o amava intensamente, do tempo em que você observava a sua lei, que tinha a sua lei como a alegria da sua vida. Mas Agora você já não tem mais. Agora outras coisas ocuparam esse lugar. Agora outras coisas ocuparam esse lugar e não há mais espaço para o Senhor, não há mais espaço total para a alegria do Senhor, para as coisas do Senhor, para orar ao Senhor não há tempo, para ler a palavra do Senhor não há tempo, para buscar o Senhor não há tempo. Eu quero te dizer, o Senhor tem saudade do tempo em que você era uma noiva apaixonada e Ele está te chamando hoje novamente a retornar a isso, a ser a noiva apaixonada, a ser a noiva que se entrega, mas não se entrega por entregar, entrega-se por paixão, por amor, por devoção, entrega-se porque ama e porque ama se entrega. Ah, meu irmão e minha irmã, a palavra do Senhor nos diz que o Senhor tem saudade desse tempo. O Senhor, assim como ele tinha saudade do tempo em que Israel seguia-o pelo deserto, ele agora tem saudade de você também. Ele tem saudade de você quando você o amava, quando você depositava toda a sua esperança nele, quando as coisas estavam boas, você se alegrava, você cantava louvores, quando as coisas estavam difíceis, você orava a ele, quando as coisas estavam caminhando bem, você caminhava com ele, se alegrando nele. O Senhor tem saudade desse tempo, então se está tudo bem, cante louvores, se está feliz, cante louvores, se está triste, ore ao Senhor, busque ao Senhor, porque Ele é o manancial de águas vivas, prontas a te sustentar, pronta a te saciar, pronta para poder te dar tudo o que você precisa, tudo que você merece, tudo que ele tem preparado para você. O Senhor tem o melhor preparado para você, o melhor. Deus tem o melhor para você, o melhor dessa terra. Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ninguém deixará pai ou mãe ou casa, ninguém deixará as suas coisas para seguir o Senhor e não receberá ainda nessa vida 100 vezes mais. Por isso, meu irmão, abandone tudo, largue tudo que você está fazendo e siga o Senhor, ande após o Senhor, vá após o Senhor, porque Ele te recompensará, Ele te dará o melhor, Ele tem o melhor para você. Não vá atrás de outras coisas, não vá atrás do Egito, não vá atrás do Egito, porque o Egito nada pode te dar. E Egito, quando nós falamos na Bíblia, para os nossos dias, quando nós nos referimos ao Egito, nós estamos referindo ao mundo. O mundo não tem nada para te oferecer, o mundo não tem nada duradouro para te oferecer. Tudo que o mundo oferece é passageiro, passa com uma rapidez impressionante. Hoje está tudo bem, mas amanhã não está mais. O que te alegra hoje não te alegrará amanhã, porque as coisas desse mundo são passageiras, são não contêm, elas são cisternas rotas, são cisternas rachadas, que não retêm a água, mas o Senhor tem fonte de água viva para você. Não vá após os deuses, assim como fez Judá, assim como fez Israel. Não vá após Baal, não vá após os Baalins, não vá servir a outros deuses. Mas, pastora, eu não sirvo a outros deuses. Será que não, meu irmão? Será que você não está colocando o seu coração naquilo que não pode te dar esperança, naquilo que não pode te dar qualidade de vida? Será que você não está depositando a sua esperança naquilo que é vão, que é passageiro? Olhe, faça uma reflexão, reflita à luz da palavra de Deus e veja se você não está fazendo como Israel aqui nesse texto estava fazendo. estava se prostituindo, porque quando o texto fala de prostituição, está falando de prostituição espiritual, queridos. Aqui havia prostituição física também, porque havia a prostituição sagrada, o culto que era considerado sagrado a Baal, e havia a prostituição. Mas a prostituição maior é a prostituição espiritual. A prostituição espiritual, essa nada pode apagar senão o Senhor. O texto vai dizer: olha, você pode lavar-se com salitre e muito sabão, mas a sua mancha não vai se apagar, a sua mácula não vai sair, o seu pecado não vai sair, o seu pecado não vai desaparecer, porque só o Senhor pode fazer apagar os seus pecados. Para isso, Jesus morreu na cruz do Calvário. Ele morreu na cruz do Calvário para levar e levou sobre si os nossos pecados, as nossas dores e as nossas enfermidades, para nos sarar, para nos dar vida e vida com abundância. Jesus deu a sua vida, ele pagou o preço que era destinado a nós para pagarmos, o preço que nós deveríamos pagar, ele pagou no nosso lugar, para que nós pudéssemos experimentar uma vida nova, para que nós pudéssemos experimentar uma vida boa, uma vida de comunhão, de intimidade, uma vida de alegria com o Senhor. Meu irmão e minha irmã, volte-se para o Senhor hoje. Tenha uma experiência com o Senhor hoje. Volte-se para Ele. Ame ao Senhor de todo o teu coração. Entregue-se ao Senhor de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Ame ao Senhor e somente ao Senhor. Não vá atrás de outras coisas, não coloque expectativa e esperança em outras coisas, a não ser o Senhor, porque só o Senhor pode dar a você aquilo que você está querendo. Só o Senhor tem vida e vida com qualidade para te oferecer, e Ele oferece, e Ele dá, e dá de graça. Aquele que tem sede, vinde às águas e bebei sem dinheiro e sem preço. Vinde, comei e bebei sem dinheiro e sem preço, vinho e leite, para que possa ser saciado, diz o profeta Isaías. O profeta Isaías, aqui o texto vai dizer: a espada matam os profetas. Isaías foi um profeta morto entre o altar e o pátio do templo, pelos sacerdotes, pelos aqueles que eram responsáveis por guardar a lei do Senhor. Ele foi morto, porque profetizava em nome do Senhor, porque profetizava a respeito do Messias que estava por chegar e denunciava o pecado do povo. O povo matou, o povo matava os profetas, o povo matava os pobres. O povo matava aqueles que para eles estavam incomodando. Tudo que servia de incômodo para eles destruíam, sem nenhum ressentimento, sem nenhum apego, sem nenhuma dor, sem nenhuma, sem nenhuma rachadura de piedade no seu coração. Porque o seu coração estava endurecido como uma pedra. Havia uma pedra no lugar de coração. Mas o Senhor vai dizer, o profeta vai dizer, os profetas vão dizer que o seu coração de pedra, o Senhor, no lugar do seu coração de pedra, o Senhor colocará um coração de carne, um coração de sangue, um coração em que sente, um coração que sente, um coração que pulsa, um coração que ama, um coração que se entrega, um coração que se rende, um coração que crê e crê verdadeiramente. Entrega o teu caminho ao Senhor, crê nele e o mais ele fará. Talvez você esteja passando por momentos de dificuldades, momento de enfermidade, momento de doença, momento de tristeza, momento de dor, de luta, não sei o que você está passando agora, mas eu quero te dizer: o Senhor tem o socorro para você, o Senhor é o seu socorro bem presente. Aonde você estiver agora, dobre o seu joelho, e se você não puder dobrar o joelho agora, dobre os joelhos do seu coração ao Senhor e clame a Ele, ore a Ele, e Ele vai ouvir a tua oração. E ele vai vir em teu socorro, porque ele é fiel, e ele é justo, e ele é verdadeiro, e ele vela pelo cumprimento da sua palavra. Lembra do texto de ontem que nós vimos, quando o Senhor perguntou para Jeremias o que vês, e ele falou que via uma vara de amendoeira, e essa vara de amendoeira estava florida, essa vara de amendoeira. Era o Senhor que velava pelo cumprimento da sua palavra. Nós seguimos a um Deus e nós andamos após um Deus que vela pelo cumprimento da sua palavra. Então, toda a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, é a verdade. E de Gênesis a Apocalipse, o Senhor vela para cumprir, está cumprindo e vai cumprir cabalmente, integralmente, até o dia do juízo final. Porque esse dia, então, o Senhor já não virá mais com braços de ternura e misericórdia, mas ele voltará como juiz para julgar os vivos e os mortos. E aí não haverá mais tempo. O tempo é hoje, o dia é hoje, a hora é hoje, o momento é agora de você deixar as cisternas rachadas e pegar e cavar e adotar os poços de água viva que o Senhor cavou para você no deserto, que o Senhor cavou para você no lugar em que não se cava poços, mas o Senhor cavou e fez sair água e água viva. Deixe jorrar água viva do seu interior, entregando a sua vida ao Senhor agora e rendendo-se a Ele completamente para que você possa experimentar a nova vida que provém do Senhor. Em nome de Jesus. Desculpa. É o que eu te desejo. É o que eu peço ao Senhor para você hoje, uma vida nova. Deixe os ídolos, deixe os baalins, deixe tudo que não é de Deus, deixe tudo para trás e siga somente ao Senhor. Siga-o, ainda que por uma terra árida, mas siga-o como uma noiva apaixonada, porque isso alegra o coração do Senhor, e a alegria do Senhor é a nossa força. A palavra de Deus nos diz, e eu encerro deixando esse verso com você. Lá em 2 Crônicas, vai nos dizer que os olhos do Senhor passeiam por sobre a terra, procurando aqueles cujo coração são totalmente dele, para com esse se fazer forte. Então, seja forte, deixe-se o Senhor fazer forte com você, tendo um coração totalmente dele, entregando o seu coração totalmente a ele e confiando somente nele e em nada mais e em ninguém mais, porque nada e nem ninguém pode fazer alguma coisa por você a não ser o Senhor. Que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde e que o Senhor faça resplandecer sobre ti a sua misericórdia e a sua graça. Em nome de Jesus e para a glória do nome de Jesus. Que a bênção de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que a doce e maravilhosa consolação do Pai, do Filho e do Espírito seja sobre você e sobre você permaneça, hoje e eternamente. Amém. Aleluia. Glória a Deus.